Salvador na escuta do Tango Mike Golf. Afirmo, prossiga. Bom dia, solicitando autorização de reboque, área remota, posição de número 13 para o finger de número 6. Tango Mike Golf, confirme novamente as posições. Saindo da área remota, posição 13 para o finger de número 6 dúzia. Autorizado, remota 13 para o finger 6 dúzia. Grato. Informe término do rebogue, Tango Mike Golf. Será feito, grato. o Tango Mike Golf retornando. Prossiga. Tomando o término do reboque, ponte de número 6, obrigado, um bom dia. Sim, bom dia. Controle Salvador, Eco Zulu November, está passando através do baixamento do posicionamento de altura. Gente, conseguiu avisar o campo? Bem batido, né? É completamente desordem. Eco Zulu November, para ingresso no circuito de tráfego, está minha torre no 895. 895, graças. Oi, Salvador, Eco Zulu November, passou através do Parque Metropolitano de Iguaçu, já completamente visual. Eco Zulu November, prossiga paralelo à pista 17, reporte na final da 17, não tenho tráfego a reportar, já está autorizado da presente cruzamento da final da 10. Reporte final da 17, Eco Zulu November. Já da presente, vai cruzar o eixo da 10 e reportará na final da 10, o Eco Zulu November. base para final da 17, o Eco Zulu November. Eco Zulu November, pouso autorizado, cabeceiro 97, vento 090 com 2 nós. Tem livro pouso 97, o Eco Zulu November. Solo November, solo 49, qual parte? Parte 5? Solidado backtrack, é com Solo November. Zulu November liberou a pista.